temos um problema sério na nossa geração, que é o problema do envelhecimento ativo, mas também temos aqui um mundo de oportunidades. Porque temos gente muito capaz, que produz conhecimento, que produz investigação, que produz tecnologia para este tema do envelhecimento ativo e, portanto, temos condições de tornar a nossa região, eu diria, uma região exemplar em termos de abordagem desta problemática do envelhecimento ativo. E foi precisamente isso que ela foi, com um conjunto de entidades da nossa região, também numa lógica de parceria alargada, foi precisamente junto do Parlamento Europeu mostrar esta capacidade, esta dinâmica que estamos a desenvolver na nossa região. Dito isto, naturalmente, gostaria de transmitir palavras de felicitações à Gestur por esta iniciativa e nesta iniciativa também felicitar pelo desenvolvimento do Provérbios da Rede de Aldeias de Xisto. De facto, foi um processo financiado no contexto do MAXIM, o programa no âmbito do CREM, que terminou agora. Muito recentemente fizemos a avaliação deste processo. Naturalmente, os resultados que foram obtidos para a CCDR e para o nosso programa foram resultados muito relevantes e, portanto, as nossas felicitações. E gostaria também de chamar a atenção num aspecto que é relevante. Curiosamente, o Presidente Paulo Fernandes já usou a palavra aqui há pouco, que é, de facto, nós sentimos que com este tipo de iniciativas a gestora, de alguma forma, está a antecipar o futuro. De facto, na preparação do período de programação agora para 2014-2020, no contexto de Portugal 2020, uma das condições que nos foi imposta pela Comissão Europeia foi precisamente esta lógica de pensar estrategicamente a aplicação dos fundos para o próximo período de programação. E pensar estrategicamente no sentido de identificar as áreas de apostas que a região deveria identificar, colocar para orientar os apoios em termos de fundos. De facto, neste período de programação já não vai ser possível continuar com a lógica de intervir em todas as áreas, em todos os setores, em todos os territórios da mesma forma. Claramente há que fazer apostas, identificar alvos concretos com base naquilo que o Presidente também referiu da estratégia de especialização inteligente. E, portanto, nós fomos sensibilizados para identificar áreas em que nós poderíamos associar, desde logo, capacidades em termos de recursos que existem na região, capacidades em termos de produção de conhecimento e também alguma capacidade produtiva, e associando estas dinâmicas com diferentes atores, a administração pública, o setor privado, o sistema científico e tecnológico, congregando todos estes atores e todas estas dinâmicas, identificar as áreas em que valeria a pena colocar os fundos estruturais. E nesse trabalho de preparação que fizemos, claramente constatámos que era importante não apostar só naqueles setores onde normalmente pensamos em tecnologias de ponta, em estruturas produtivas muito fortes, muito internacionalizadas, mas pelo contrário, nós pensámos que há um território imenso da nossa região que corria o risco de escapar a essa dinâmica. E, portanto, pensámos que os territórios rurais, os territórios de baixa densidade, também deveriam fazer parte dessa dinâmica, dessa lógica de especialização inteligente. E tem muito a ver com esta dinâmica deste projeto, desta lógica de trabalhar com os produtos locais, trabalhar com as pessoas, com os atores que estão no território, trabalhar com as organizações que têm capacidade de refletir, de produzir conhecimento. E, portanto, claramente há aqui uma lógica que vai muito ao encontro desta dinâmica. Estamos já a lançar a nova geração de Provérbios, estamos a poucos dias de lançar o processo dessa nova geração e, naturalmente, nós contamos com a rede Aldeias do Xisto para dar continuidade a esse processo. Mas, claramente, a aposta nesta sequência que queremos fazer é esta. Para além da dinâmica que tem sido já muito desenvolvida em termos de projetos na área do turismo, trabalhar com as empresas que estão no setor, seja empresas de alimentação, seja empresas de restauração, seja empresas de alojamento, mas também trabalhar com outras organizações e com outras entidades relacionadas com outros produtos que podem também, através de processos de inovação, reforçar a dinâmica de valorização económica dos produtos dos territórios de baixa densidade. E, portanto, é essa a expectativa que nós temos para a nova versão dos programas. Teremos, esperamos nós também, para a rede das aldeias de xisto e, como disse, pensamos que os exemplos que retiramos desta experiência da AdXTur, da rede das aldeias de xisto, pode claramente ser aplicado no contexto de outros proveres que vão também ter continuidade no nosso programa. Por isso, reforço as minhas felicitações e os desejos que no futuro esta dinâmica possa ser intensificada e reforçada. Muito obrigado.